toda a gravidade está ausente agora. O equilíbrio está presente lá fora, aqui dentro do meu pensamento tudo voa boia. Eu creio em tudo aquilo que eu invento, e nem que seja do meu jeito, pra que eu fique isento da própria culpa, de todo sacrifício que é a culpa. Preciso de liberdade, preciso ser liberto. É preciso ser tão branco pra ser levado a sério. Já é hora de mudar os meus conceitos, perder o medo, não mais temer o erro, alcançar o inatingível com as pontas dos dedos. Mas nada faço, fico parado, até mesmo um rato procura o próprio sustento, o seu espaço. Eu estou sentado vegetando de frente pra TV. Este mundo não é meu, não tenho nada a ver, e nem pra ver pressa, mas eu tô viciado. TV é droga, droga é TV, eu sou drogado. Astigmatismo, miopia, remoto, controle, fadiga mental. Meu problema não é só audiovisual, é também mental, espírito e sensorial. 2-5, só tenho dois sentidos, vejo, ouço, não tenho fome, nada sinto. E 20 polegadas é o tamanho do meu mundo. E se desliga da tomada, eu desligo junto. Profundo abismo de cinismo, sinto que estou sendo iludido. Me dou conta disso, mas não reajo a isso. A propaganda fez bem o seu papel de ilusionismo, me tirando estímulo. O poder psíquico, linha de raciocínio, a tela plana, TV, plano magnífico. Vicio mecanismo de formação de opinião do cidadão. Eu preciso desliga a televisão. Desliga a televisão. Vem me tirar, não. Sou comédia. Desliga a televisão. Prefiro ver a lua. Desliga a televisão. Vem me tirar, não. Sou comédia. Desliga a televisão. Prefiro ver a lua. E nesse mundo a lucidez é um dom de poucos. Me diz, diz quem é louco, diz, diz quem não é louco. Mas só um abobado fica parado, vendo um universo abstrato de sonhos inacabados, de um repertório improvisado pra enganar. Está aberta a janela da vida, eu preciso me jogar pra ver se caio na realidade e transponha toda a radioatividade que me invade. Mergulhei de cabeça num vazio de imagens. Todos meus amigos onde estão agora? Provavelmente batendo uma bola e esperando a hora de anoitecer pra darem um rolê. E muito rap, muita mina, muita gente, muito samba, e eu sentado de frente pra TV. O controle remoto cheio de operações e funções não consegue ao menos me dar opções, nem condições de uma programação mais decente. Eu sou pouco exigente, só que não me vejo na televisão. Na televisão. E propaganda, novela, não me vejo, não. Só no noticiário, no qual sou julgado, culpado, condenado, estereotipado, rotulado, tomado como padrão. Ladrão, eu sei de tudo isso, mas eu não consigo desligar a televisão. Desliga a televisão. Vem me tirar? Não. Sou comédia? Não. Desliga a televisão. Prefiro ver a lua. Desliga a televisão. Vem me tirar? Não. Sou comédia? Não. Desliga a televisão. Prefiro ver a lua. O jornal induz opinião e foge a números. Quanta informação muda a eleição, transforma santos em demônios e vice-versa. Enquanto corpos não são expostos na novela, no horário nobre e podre das 8. Programação censurada pra maiores de 18. Já louco mudo de canal, vejo programas evangélicos girando enorme capital. Quem sabe estude pra ser pastor, teologia, finanças e curso de hipnotizador. Meus pensamentos se encontram enjaulados, a minha fábrica de ideia abre o concordata. Meu raciocínio tá meio embaçado, pra reverter esse quadro é só puxar o fio da tomada. Enquanto a TV funciona eu fico em stand-by, à espera de uma ajuda que não cai do céu. TV é um crime, eu sou a vítima, quem é o réu? Que transformou a nossa educação, nos tornou quase anticristão. Nosso veículo de comunicação, ensina o menino a ser ladrão, leva a menina à prostituição, a esposa à traição. Tira opção de uma vida na moral condizente com o seu bolso, com sua situação atual de dinheiro. Te oferecem passagens aéreas importadas o dia inteiro. E se não tiver atento pra cabeça sobe, te faz gastar dinheiro no shopping. E se você não pode, vai angaria funda até roubar pra andar na moda. Se preciso vai matar. Ligue a TV pra ficar ligado. Desligue a televisão. Vem me tirar? Não. Sou comédia? Não. Sou comédia? Não. Desligue a televisão. É novela não, tá sacanagem. Pode crer. Ei, ei, ajuste bem o seu fone, que aumenta o volume do meu microfone. Se acomode bem, se posicione pra dar um gás, aperte o mais, pressione. Não mude, não me decepcione, fique por aqui, estacione. Se o seu cérebro está em pane, conhecimento faz com que ele funcione. Eu tô cagando sim a engenharia genética, produziu o clone. Você é a medicina estética, introduziu na modelo silicone. Só sei que a falta de ética na política não extinguiu a fome. E o cubucho do povo tá vazio, pois há dias não come. E o dinheiro sumiu, sangue bom, pois é, sempre some. Já cortaram água, pip, luz, telefone, fuderam seu nome. Talvez essa é minha ideia, te ilumine, te impulsione. Há um momento de ira, lucidez que lhe proporcione uma condição com que faça que sua mente questione, descongestione. Liga o turbo, acelere, aperte, acione. Nosso alvo está bem alto, no planalto, direcione. Não sou pagodeiro, não quero que você se apaixone, se impressione. Mas se liga na ideia, veja só como trabalham os homens. Projeto de lei que beneficia os pobres, capaz que o presidente sancione. Isso não é desacato, estou dentro da lei, não há nada que me desabone. Estou livre na minha, não há motivos para que você me aprisione. Já falei, pra Zona Norte, tô com inveja de Perim, Lausanne. Na Zona Sul, mando um salve pro Rosane, pro Mitsutani. É só escracho, já logo falo pra que você não se engane. Eu sou o carrasco da elite, tipo na Copa Francesa, Zidane. Mal acompanhado não, eu já falei, selecione. Amizades de verdade, nunca é demais, colecione. Anderson, sou eu mesmo e não uso codinome. E pra provar que eu não tenho rabo preso, Vinícius de Moraes é meu sobrenome.